Super Pop Live. Ondas sonoras de pura vibração. Tomando conta da sua mente e do seu corpo. Ensaiando as coreografias para que daqui a pouquinho todo mundo possa fazer junto com a gente, junto com o quarteto Alisson e Juninho, Tô e Nandinho. Eu gostaria que você botasse logo as suas mãozinhas assim, ó, pro céu. As suas mãozinhas pro céu pra gente ensaiar. E bota as duas mãozinhas pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. E faz assim comigo. Faz as garras do águia. E faz as garras do águia. E faz as garras do águia. Faz, faz as garras. E faz a garra do águia. Aí a bicada não precisa nem eu pedir pra galera, que a galera já sabe como é que faz. Bicada. Bota a mãozinha pra cima e tá aí. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Bora, Nandinho, bora, Tô, bora, Nandinho, bora, Tô. Bora que segue daqui a pouquinho, os irmãos vem, vem, vem, vem. Que vocês querem. Era isso, é? Eu avisei pra não mexer com o águia. O águia tá furioso nessa noite. Furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Cai não, cai não! Não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Aqui no pop é só pressão. Aqui no pop é só pressão. Juninho vem voando, já já. Só na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Dá cerveja aí. Uísque Red Bull, quando bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Então fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém. Olha as garras, a garra do águia. Faz, faz, faz. Olha a garra do águia. Faz, faz, faz. Olha a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. Meça as bicadas, paz. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada. Deixa logo eu ouvir a voz do meu parceiro Tô. E aí, Tô Mixer? E aí, Nandinho? Tudo tranquilo? Tá lotadinho? E a família Pop vai à loucura do aquecimento de mais um show do Águia. E dessa feita, hoje aqui pra galera. E o Águia vai esquentando. Nandinho na pressão. Bora, Nandinho! Me dá foto G3, onde você bate sua foto e ele entrega na hora pra você. Vem aqui ao lado, tem uma galera circulando aí, né, Genivaldo? Pode crer, garoto. Alô, Dino, chega aqui no Pop, maninho. Boca lixa da banda, o cara arrebenta, meu. E vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai. Sou a piranha do banheiro, adoro super pop e bota pra quebrar. Sou a piranha do banheiro. Adoro o super pop. E bota pra quebrar. Bota pra cima, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah. Pop sempre no estilo diferente. Pop, né, meu irmão? Então eu sofro, senti numa que... Olha aí, Nandinho! Toda a galera da Super Beats no meio aqui com a gente, obrigado, hein? Alô, Paulo Calado! Tá todo mundo no Pop, maninho! Eu quero te encontrar. Pode vir! Eu quero te amar no Super Aula, eu quero te... aí, papai. Já agradecer também com muito carinho a presença da nossa galera que veio de Belém, ou seja, a nossa família pop. Obrigado, Quiabo. Você, o príncipe Marlon, também estão aqui presentes. E haja fronteiras, né, meu irmão? Pode crer. Que me faz delirar. Em Godofredo, Viana, eu vou te encontrar. Super Pop, meu águia de fogo, foi assim. Muito obrigado, meu parceiro Renan Mesquita. Também está aqui presente, parceirão, amigão. Valeu, Renan. Amigo Diego, dos Esbocabaldes, também tá aqui presente. O Ed, dos Tripulantes de Santa Isabel. Olha, Mandinha, Mandinha, Mandinha. Super poderosa, foi assim que nasceu nosso amor, carretinha. Super poderosa, eu vou até o amanhecer com você ficar. Manda 007. Doutor Lemos, Felipe, bacana! Tá todo mundo no Menino do Águia, assim que a gente gosta, garoto! Muito obrigado também, o nosso grande parceiro Juninho, tá aí com a gente, obrigado! Pela galera da bike também de Viseu, tá aqui, ó! Inclusive, eu quero cumprimentar também aqui com muito carinho ao nosso grande amigo Marquinhos Belém, aqui presente, coração de leão, na companhia de todos os seus pais, seus familiares. Obrigado, Marquinhos Belém. A você, o seu pai, a sua mãezona, também que está aqui presente, e todos os seus familiares que estão hoje aqui com a gente. Muito obrigado pela recepção, viu, maninho? Você tá no pop, garoto! Também toda a equipe Sindicato dos Cachorrões de Viseu, o nosso parceiro Bulgário, Daniel, o Denilson, o Coelho, tá todo mundo aqui, Nandinho, bota pra cima aí, DJ. Então bora, maninho, bota pra cima essa galera, garoto. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, bota a mãozinha pra cima. Quem é que tá muito feliz hoje, bota as duas. E quem é sincero, que não trai a namorada ou a mulher, bota a mãozinha pra cima. E vai batendo na palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão. Eu vou baixar o som, eu quero ver vocês baterem bem forte na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Essa é a família pop, hein? É um aquecimento básico, meu irmão. Daqui a pouquinho o quarteto se forma e é valendo. E resultado? De Monju. Olha a galera de Monju, tá aí com a gente. Você o que? Fala. Não sou super-herói. Tenho sentimentos. Nenhum medo. E o que? Aí o Juan e o Sirico, representante do Super Pânico de Cândido Mendes. É toda a galera aqui no pop, garoto. Tsunami devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais. Olha o nosso prefeito André Dourado. Vou te amar, sem medo disso. Aí, Josimar. Calma, Zeca da Joia. Já vendeu todos os teus CDs, então fica tranquilo. O Arthur Magnata tá aqui presente no posto Magnata 007. A companhia do Zeca da Joia. Obrigado, garoto. Devastando o coração, incendiando tudo, me faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que. Olha fazer. Também, Joane. Toda a galera de Maracaçu Mel tá aqui, Nandinho. E amanhã tem Pop Maracaçu Mel. Olha também por aqui com a gente o Marcelo do Ice. Olha o seu primo Zeca da Joia tá aqui com a gente, só de boa. Pronto, agora começou, né, gente? Grande Marcelo, Marcelo do Ice. Parceirão, amigão. Galera aí, o rei da xoxota. Bora pra cima, bora! Neto também daqui presente, lá de Santa Luvia, marcando presença. Teles de Sori, galera que veio rompendo fronteiras pra curtir o pop. Esse é o carinho da família pop. E aí, papai? Alô, morta, aqui, por favor. Da família Ferreira tá fazendo essa e dando brincada, assim que é, meu irmão. Galera de Viseu também presente, curtindo, brincando, se divertindo. As meninas de Bragança, é, meu irmão. Esse príncipe Marley danado. Diabo. Eles vão buscar louco. E tirar o chapéu, maninho. Olha o nosso parceirão, Thales. Da veterinária Torres, tá aqui com a gente. Olha a galera do camarote aí. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Vou baixar o som, quero ver vocês. Bem alto, vai. E a galera canta mesmo, né, Nadir? Que bonito, gente. Mas eu quero mais forte. Toda a força. Pode liberar aquele ar que tá preso no seu pulmão agora. Eu quero ouvir você. Agora, agora, agora. Eu. Pode o quê? Mas tudo bem, tudo tranquilo, tudo certinho, festa bonita. É por isso que nós somos apaixonados por vocês! Ei, ei, ei, Banda 007. Olha meu parceirão, DJ Ricardo Mix, lá de Viseu! Também tá aqui com a gente, fala DJ! Toda a galera de Bragança, Aline, Jaque, Miriam, Sabrina, a Vandana, tá todo mundo no pop. E você me ligou, preciso de você aqui, inteira eu quero só você. Diga logo de uma vez, o que fez você e aí? Se eu educar, você vai sentir, te dizer esse joguinho. Já, já! Toda pra mim, como eu educar, você vai sentir. O que era 3D agora é live! É o Super Pop. Live, fazendo S, eu lembro de você. Eu sou Bebop 3. Da toda a galera de Viseu, Eduardo, Thiago Rex. Muito obrigado, valeu pelo carinho também, o Anderson, Jairo Max. Alô, Tarcísio! Bora detonar! É o Super Pop Live, garoto! Gosta do pop, põe pra cima e canta. Fofoqueira pra quem desacreditava de nós. E fala, vai estar suave final de semana. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Galvão. Tá tranquilo, e tá favorável. Tá tranquilo, e tá favorável. Equipe XT, que viveu. Um brinde pro Zé Galvão. Vai achando que é só playboy que vive com a cabana. E vai se preparando pra dar um pulinho, pulinho. Olha o pulinho! Bora que é funk! Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Atenção responsável pelo, pela equipe de apoio. Deu chega aqui na retaguarda do Agrifogo. Vou descer, é o responsável. Ser um macetinho. Não é problema nenhum, é só pra te bater um papo aqui, rapidola, vai. Kika, kika, kika, kika, kika, kika. que ia ficar pra você. Eu duvido. Você aguenta uma dessa. Fica em mim, breca. Sarra em mim, breca. Pula em mim, breca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, breca. Vocês, vocês, vocês. Também já tá aqui com a gente, arrebentando. E o drone do live já no meio. Muito obrigado também o casal Juan Felipe e a Camila, lá de Quatro Bocas, também tá aqui no Águia. Valeu, hein? Hoje na casa do seu Zé vai rolar DJ Darlan do Búfalo. E aí, Darlan? Tá tudo tranquilo, né, DJ? Obrigado, Henrique, também das lojas Estátuas. Pop na veia. Família, os aliados junto com o bonde do 5G. Olha o 5G. Hoje na casa. Alô, moleques doideira. Amigão, também daqui presente o diretor Adailton, cara do prefeito Yuri de Viseu. Abraço pra vocês, valeu. Gente, pede mais uma vez aí pro chefe de segurança, por favor, rapidinho, aqui no Águia, tá bom? Convida porque sabe. Só se der. Mas vem de transporte nós. Muito obrigado também, o Ezequiel, José Maria, Silene Zebuto, galera de Cândido Medi. Fala, rouba a cena! Convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Cavazade tem bandido. RR tem também. RR tem também. Mas eu quero saber se tem alguma mulher que passou o dia inteiro casada, namorando. Aí quando foi a noite, ela deu S no marido ou no namorado e veio solteira pro pop. Então bora, desse jeito, dessa forma, vai. E agora, papai? Agora eu tô assim, só fazendo besteira. De dia eu tô casada e de noite tô solteira, porque a onda está assim. Só fazendo besteira. De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira. Muito obrigado também, toda a galera dos caras de pau lá de Luiz Domingues, tá aqui com a gente, valeu. Ele pensa em mais. Alô, Chico Leão, toda a nossa equipe de Viseu, Robson, Robinho, Paulinho, alô, Francisco. Bora, garoto. Agora eu tô assim, só fazendo besteira. De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira. Porque a onda está assim, só fazendo besteira. De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira. Augusto também, lá do Barão, vai, colaboração, vai, Cromaia aqui presente, curtindo pop, hein, garoto? Pedido dos novinhos, ela vem representando, vem daí, da maravilha, bum, bum, bum, bum, girando, bum, bum, bum, girando, aquente no aquecimento, ela vai te vindo. O Harrison e o Celson, Josiel, marcando presença aqui no pop, muito obrigado pela presença de vocês, é o pop, é? As irmãs metralha. Pra que pra começa a chama. Agora o famoso cora a bunda no chão. Vai, cora a bunda no chão. Vai, cora a bunda no chão. Vai, a pedido dos novinhos. Ela vem representando. Vem raiz a maravilha. Bum, bum, bum, bum, bum, girando. Bum, bum, bum, bum. Olha, Nanjinho, toda a assessoria do nosso prefeito André Dourado tá aí com a gente, obrigado, meu prefeito. Já já tem o show live. Daqui a pouquinho tem Alisson, Juninho, Tomix e Nandinho e o quarteto se forma. Muito obrigado também ao nosso deputado estadual Josimar de Maranhãozinho, Luciano Favacho, secretário de Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Muito obrigado mesmo, hein? Esse é o baile, baile, baile, é putaria. E também não pode esquecer do nosso parceiro Reginaldo Tavares, departamento de segurança, por favor, rapidinho aqui, tá? Alô, Renato Filho, alô, meu vereador Renato! E toda a galera do Milton Drinks também com a gente. É muito drinks, meu irmão. A mulherada tá gostando. É live. Gostosinho, gostosinho, gostosinho, gostosinho. A mulherada tá gostando. E gostosinho. Gostosinho, gostosinho, gostosinho. É pra ir até o chão mesmo, vai. Tá sentando e se acabando. O Adresso, o Jurandir, o Eric Louro. Louro, presta atenção, tá aqui com a gente, valeu. Canil, canil, canil, grau. Canil, grau, canil, grau. Canil, canil, canil, grau. É putaria total. Os camaradas da ilha. Tu vem aqui com a gente, dá-lhe meus camaradas. Sacode. Esse é o baile, baile, baile, é putaria total. Olha só como tá, olha só como tá. Já deu pra sentir um pouquinho, né? Quem é que tá muito feliz, quem acredita em Deus, quem é filho de Deus, aí bota a mãozinha pra cima. Só quem acredita que essa noite pode ser muito especial, aí bota as duas mãozinhas pra cima. Olha como tá bonito. Olha como tá bonito. Sente só o refrão da música. Se vocês gostarem, pode dar um gritão que eu agradeço. Vai, vai. É diferente, é bem diferente. É Nanjinho de Pressão, é tu, Elis e Juninho. É meu diazinho. Super Pop. Olha também, Nanjinho, toda a família Correia tá aqui com a gente. Alô, William. Os moleques da curtição também, garoto! Obrigado, DJ! Da Radiola! Obrigado pela força, obrigado pelo reggae! Muito obrigado, meu parceiro Felipe Binho, Dieguinho! Paulo no golfe, bicho. É doido. Prefeito atuante de Bragança. É a sua assessoria. Quiabo, Príncipe Marlo. E te quebra também o Pato de Bragança, meu irmão. Pronto, garoto. Descascando abacaxi só na mão. Bora, garoto! Muito obrigado, Genilson dos Bondes dos Mais Criados. Tá aqui com a gente. É o quê? Parceiro Maurício, mototáxi, Ronald Queiroz, a todo mundo do Red, tá curtindo o Pop Live, meu irmão. Viseu, tá aqui com a gente, fala DJ, ele, toda a equipe aí da Superbis. Obrigado mesmo, hein, DJ? DJ. Tirar o chapéu. Deixa de mansinho no reggae, no reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, parceirão, amigão! Alô, prefeita, me adorando! Os atribulados, os de Garotapera. Alô, Pimenta! Obrigado, meu garoto! Sagote, sagote, sagote, sagote, sagote! Peraí, quem tá tomando todas aí, joga a mão lá pra cima que eu quero ver! Quem quer ver o show live? Live! Então bora beber tudo! Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amolar. Eu curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você parar de besteira. Só pra você parar de falar. Como é que tu tá no pop? Fala! Eu tô numa relação. Toda a galera do Onix aí com a gente. O direito de me divertir. Ailton Lucas, Camila. Tá todo mundo no pop. E não em uma prisão. Ou se quiser brigar, pode se estressar. Eu não vou discutir. Pega hoje. Fala que caminhou. Fala que caminhou. Hoje eu tô sem. DJ Wilson, também tá aqui com a gente. Discussão. Fala que caminhou. Bora, DJ. Fala que também da churrascaria e lanchonete Brazuca, tá aqui com a gente, obrigado, hein? Tá aqui no pop. Pode resolver a mistura que eu gosto. Meu patrão Jorge Luiz, nossa Super Pop. Carreta, nossa flor, tamo junto. Aí, DJ Tom Mix, Mix, Mix. Se duvidar, vai. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. E você? Se duvidar. Meu moleque Lombra, toda a galera de Garotapera tá aqui com a gente, valeu! Safadão, eu quero aquela, safadão! Pararará. Se forma! Alisson Juninho, Domix e Nandinho. Vou tomar uma dose agora, sabe? Égua, eu também, velho. Pegar meu violão. Como é que tu tá, gente? Eu não tô nada bem. E minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei porquê. Não sei porquê me ligou. Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo. Todos nossos amigos também da equipe de fotos G3. Batendo sua foto e entregando na hora. Bora, Genivaldo! Me enganei de novo, eu quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porre por você. Quem vai ficar muito doido aqui, garota fera, levanta a mão. A culpa é sua. No meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar. Pode falar agora, fala. E agora fala, que droga de amor. DJ Rino Mesquita também tá aí com a gente. Olha o Quiabo, o Paulo do Golfe, Príncipe Marlo, o Pato vida, também de Bragança. Tá todo mundo no live, meu irmão. Hoje eu sou gay. Sou passado pra você. Aí, neguinho dos fogos. Chega pra cima, Iguatu, vamos. Ampara. Forrozinho, Tominho, você. Pegar meu violão. Vi minha ex beijando outro dentro do carro. Por quê? Não sei por que me ligou com saudade. Chorando, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais, me enganei. De novo eu quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porre com você. Mais uma vez eu... A culpa é de quem mesmo? É sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua. Toda nossa família Robacena também tá aí com a gente. Fala 5G. Eu fui inocente por acreditar que ainda me amava. Agora fala. O Pedro Fronteiras aqui com a gente. O nosso Spock é Balde. O Andy dos tripulantes, a Manjinha, fala Diego, tá tranquilo, garoto. Meu amigo Biel, Sabrina, aposta doce, Sueli, um beijo. Para, bora meu véi. Juninho não. Vem, Xandinho. Nossa, é difícil esse trombone. O que tu queria? Fala pra mim, vai. Eu comecei a namorar pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar. Já já o show live entre em ação, gente. Eu no cinema, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor vencer com fígado do que com coração. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Eu tô solteiro de novo. Meus amigos, Davidson Moral, volta aqui com a gente, nessa primeira dama Alessandra. E a galera de Augusto Corrêa, fala Davidson! Parceirão do Tomix, meu irmão! Olha o nosso parceiro Israel, Paiva! Olha o mecânico da Yamada, tá aqui com a gente, só de boa! Eu comecei a namorar pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar. Pelo cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Joga pra cima quem tá solteiro, é. Meus amigos, voltei. Quem tá solteiro, joga pro céu. Pop. E veio. Veio mesmo, veio. E joga a mãozinha pro ar. Dá-lhe na palma da mão que eu quero ver. Malandramente. O Joãozinho também aqui com a gente. Todos os bondes dos mafiosos. Esse cara de carente, envolvida com a tropa. Vamos. Obrigado, Joelson, o Gabriel e a família de Estobro. Pra casa, diz que a mãe tá ligando. Cadê o gritinho das meninas? Na sapada. E mandou um recadinho, todo mundo assim. E aí, Nai, vai aonde? Lá em Bragança, dia 5, hein? Diego, Jean, equipe de Tupi do Pop, aqui em Mortadela. Olha também o Matheus, as peças aqui com a gente, o Augusto, o Lada Barão também tá aí, Nandinho. Você vai pra Miami, não? Vai, porra, vai. Super Pop. Envolvida com a tropa. Começou sem Deus, tchau, Leno. Meteu o pé pra casa. Diz que a mãe tá ligando. Nasce bem por aí. Na safada. Na hora de ganhar madeirada. A menina meteu o pé pra casa. E não... É garoto Ashley. Deu pra mim. Nasce bem por aí. Nasce bem por aí. Nasce bem por aí. O show já vai começar! Vamos que vamos, que vamos, vamos, que hoje é dia de curtir com os parça. Tem o dia certo da semana que ela não embaça. Vamos que vamos, que vamos, vamos, que a Tejuca já tá na medida. Muito obrigado também, toda a assessoria do prefeito. Adizinha, é do lado vizinho. O Edilton, Rabigol, tá todo mundo aqui com a gente. Valeu, galera! Tio Lee, o Maurício Mototáxi, tá todo mundo com a gente, valeu! Alô, Vandinho, Vandinho! Ah, mulher! Que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra relaxar. Aí, então, meu parceiro! Ele é braço especial, nosso grande amigo Davi Produções. Alô, Davi Produções, um abraço pra você! Forró Toca do Vale! Alô, Dinho, deixa aqui com a gente. Tá tudo armado, vou pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. Bora! E quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Pera do Renatinho, ele abraça nos brothers Alice e Juninho pra você. O Paulo do Golfe também tá aí com a gente. Tá todo mundo no live, meu irmão. Já sabe, né? Quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu tô. Toda equipe Estela de Viseu, tu vem aqui com a gente. Bora, bora. Tira a mão de mim. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Caraca, moleque. DJ Renan Mesquita. Alô, Renan. De Castanhal do Pará, direto pro Pop. E pra galera que segue, que sabe cantar essa aqui. Prepare seus nervos. Guarda de fogo.